para solamente taxo se ha quedado. Nível 060, chegada a Bonf, tá 3517. 060 na Bonf, 3517. 3597, desse mantém a nível 040, 3597. 3517 para 040. Tá 3597, pode voar pelo da presente? Afirmativo, autorizado. Obrigado. 597, controle. Altímetro 1013, vê se mantém a 2000. Salvador, gol 9795, bom dia. 9795, bom dia. Senhor, nós estamos mantendo a prova de Alagoinhas, mantendo o nível 240, perdeu o contato com 245. Pega somente a portadora, só tem uma outra frequência nesse setor ou o senhor consegue coordenar no subsistema? Não, o senhor vai retornar para o centro em 12685. Caso negativo, retorne a nós. Ok, 2685, obrigado, até já. Quando 7 livre ele é, se reduz só a critério. 7735, 17, chamada estabilizada. Três milhas para o marcador externo, chame a torre 118, decimal 3. 23, daqui a pouco, 357. Toyota 357, muito bom dia, final de 8 milhas, trem baixado para lá. 3517 avistado, está livre pouso na pista 10, o vento é norte com 2 nós. Controle, bom dia. É o voo 1804, cruzando 170. Formação, Juliette. 1804, controle, chegada Bonf, desse mantenha nível 040, voo 1804. Confirmar para 804, descer para. Nível de voo 040, voo 1804. 040, certo. Controle Salvador, bom dia, voo 9715, da controle, chegada Bonf, desse mantenha nível 050, voo 9715. 050, tá mantendo 250, curso de estação de centro. Controle Salvador, muito bom dia, total 9910. Ali, cruzando 230 para o 150, ciente da Juliette. Total 9990, controle Salvador, chegada Maré, desse mantenha nível 060. Na chegada Maré, desce ao 060, total. Controle o 9910 voltando. Prossiga. Para evitar a formação de autorizaria da presente a proa de TAP. Afirmativo, autorizado. Grato, proa de TAP, total. No 7, seu solo 07, livrando na última direita. Chama o solo 121 decimal 9, tenha um bom dia. 219, grato. Até lá, bom dia. Salve, Salvador, bom dia. Tá 35 no 7, livrando, sua escuta. Bom dia, táxi autorizado em frente, Alfa e Índia, última esquerda na Alfa para o portão 04 do Pátio 1. Negativo, Alfa, Índia, última esquerda para o 04, 35 no 7. Controle Salvador, muito bom dia, 3153 TAM, com informação Juliette. 3153, controle, chegada bom, se desse mantém a nível de voo 070. Para o 70 agora, até 31153. Controle com. Controle com 607. Pelo 607, autorizado a chegada a Bonf, desse mantém a nível 080. A Bonf 080. Jorgeão? Oi. Abraço, Domênico. Abraço. Controle total 9910, sai cruzão na centena, estamos a 9 para Itap. Vou confirmar nosso número para todos. Inicialmente número 2, desse mantenha 3000 altímetro no 0, 1 no 3, redução 2, 1 no 0, nós. 3000 reduzindo para 2, 1 no 0, estamos no 2, total. 1000 e? No 0, 1 no 3. 1 no 0, 1 no 3, 1 no 804, desse mantenha 2000 altímetro no 0, 1 no 3. Guarda o pés, 9013, bom 804. Sol 9990, a partir de agora sob vetor, voe para o 360, limite localizador. 360, limite ao log total. Bom 9715, controle. Vetor sequenciamento, direita proa 240, limite autorização, magnético no 20 de Simbra, desse mantenha nível de voo 040. 340, perfeitamente, qual a sua indicada? 240, obrigado. 3153, controle, desse mantenha nível de voo 050. 9990, é autorizado para 2000 pés. É autorizado 2000, total com 1003. Nove para o localizador, curva direita para o 0620, reporte estabilizado. Para o lock direita 060, reportará estabilizado, é o total. 04, controle livre LS, reporte localizador, altímetro 10013. 10013, chamada LS 804. Bom, 9715, desse mantenha 3000, altímetro 10013. 3000, ótimo, padrão. Tá 3153, controle, desse mantenha nível de voo 040. 040, controle, tá 3153. Voo 607, desse mantenha nível de voo 050. 050, tá. Certo. 715, curva à esquerda, proa 200, limite agora é o localizador. .804, interceptor localizador. Afirma. Os milhas para o externo, redução para a aproximação, chame a torre 118, decimal 3. 804, reduzindo, chamará 183. estacionamento, quem negar o 013, chama para o táxi. São 2209-31953. Agora 2209-31953. Torre Salvador, bom dia, 1804, uma milha de cima, baixado, checado. Piloto 04, bom dia, avistado, está livre pouso na 10, o vento de 10 graus com 2 nós. Ele pouso na 10, 1804. Lomeia 07, reduza para 2509. 2509. 9715, curva à esquerda para 1180, desse mantenha 2000. 1180. Salvador, bom dia, é o Mike Tango Lima. Mike Tango Lima, controle Salvador, chegada maré, desse mantenha nível de voo 070. 070, Mike Tango Lima. 9715 para o localizador, curva esquerda para o 1130, reporte estabilizado.